Alice, controle Salvadoriano 20, sessão 80. Oito, oito, cinco, protegimento correto, chama pronto, portão 2, para estiver estacionamento. Da GA 44, cópia. Autorizado Recife, nível 090, da cola da 10, curva esquerda após, cumpre o perfil Conde, aciona no transponder 0264, controle Salvador 120, decimal 80. Decola da 10, curva esquerda, perfil da Conde, transponder 264, controle 2080. Está correto, cortejamento, chama pronto para o táxi, cara já 44. Voltará para o seu táxi, cara. 398, autorizado a chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. Mari, já está cortejado, 398. O voo 1613 para o táxi com 179 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. Sente, voo 1613, direita via Índia, tá ponto de espera, quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 113, bom voo. Via Índia, no ponto de espera, torre 118,95, ajustado no 013, obrigado, bom trabalho. Boa noite, 3258, livrou. 3258, livrou, ingressa na Alfa e reportante da Juliette. Alfa é reportante da Juliette, 3258. Estacionamento 310, desce para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado, final, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, 1013, vai reportar estabilizado o Chanel 6310. Além da cola, vou 1613, tá? 1010. 1013, assim. Sim, só confirmando, tá no pátio militar, quantos a bordo? 05 a bordo no pátio militar. Uma fala, 08 a bordo no pátio militar. Sim, tô autorizado, tá, que até o hotel. Tá, até o hotel, cara. Quase que tem intenção de decolar a partir do hotel? Negativo, cara, 044. Sim, então mantenha, me escuta e me chama pra cruzar a pista. Antes da Juliette, 3858. 3858, Juliette, portão 3. 803, 38 em Goiânia. Número 3, decolado, 1148. Show no controle, 120, décima 8. 120, décima 8, gol. 1613. Controle Salvador. Boa noite, é o gol no 1613. Gol no 1613. Montado radar, só para o 360, sai da arma. 360, gol no 1613, na saída Ardor. Cruzamento, Carajá 44. Cruzamento, Carajá, pistão 0028, prossiga com táxi via Alfa e reportante da Juliette. Então, Alfa, reportante da Juliette, Carajá 44.